Orai e vigiai para não cairdes em tentação. É bem conhecida essa passagem. E vejam só as interpretações, né, como auxiliam a gente ampliar a visão desse enunciado de Jesus. Ó, Jesus aconselhou-nos a orar e vigiar. Há uma interpretação habitual desse conselho que entende orar como recitar preces decoradas e vigiar como estar desperto a orar. Então, muitos compreendem que esse orar e vigiar, né, é ficar recitando preces, que nós, pela nossa cultura religiosa, vamos dizer assim, na maioria, acredito, bem fomos informados disso, né? Que orar tem aquelas e aquelas orações que você deve fazer, tem a missa que você vai, que você repete, né? E vigiar é ficar acordado para orar. Alguns até entendem assim, né? Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, explica-se a ótica espírita acerca deste conselho de Jesus. Orar é entrar em contato com o mundo espiritual para pedir, louvar ou agradecer. Vigiar é tomar atenção à nossa própria conduta, tentando corrigir defeitos e apurar qualidades. Ou seja, nós falamos aqui, orar é a gente abrir o nosso coração e falar. Até pedindo, agradecendo, dizendo o que sentimos, sermos sinceros. Isso também é orar. Não quer dizer que as orações que nós aprendemos não sejam orar, mas que pelo menos as orações sejam realmente pensadas, né? Porque vocês querem ver um exemplo? Quantas vezes aqui, cada um de nós, rezamos Ave Maria? Será que a gente saberia contar? E quantas vezes nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus? E Maria e Deus têm mãe? Deus não é o Criador de todas as coisas? Então, inclusive, Ele é o Criador da mãe, Maria, né? Mãe de Jesus, mas não Mãe de Deus. E nós ficamos repetindo Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, se Deus tivesse mãe, não seria Deus, não é verdade? Então o correto seria Santa Maria, Mãe de Jesus, né? Entende? Então nós, quantas vezes repetimos e não paramos para pensar? Então são coisas, é como entender que Jesus é o próprio Deus. Jesus é tão Deus quanto nós, não é verdade? Claro que no nível de evolução superior ele está perfeito já e nós estamos ainda aqui capengando, né? Então vejam que orar é realmente ir a fundo nas questões. Se a gente realmente pensasse, teria corrigido isso a tempo. A oração não é uma troca de favores com Deus. É um pedido de inspiração e apoio perante os desafios da vida terrena. Louvor e agradecimento dessa ajuda que Deus sempre concede a quem a pede com fé e humildade. Não importa a religião. Os benfeitores espirituais estão a serviço de Deus e apoiam-nos incondicionalmente, cumprindo-lhe os desígnios. Então, quando você ora a Deus, você recebe a energia que já lhe deixa melhor e automaticamente está pedindo também à equipe espiritual, dentro do quadro de merecimento de cada um, o auxílio. E os espíritos superiores não estão nem preocupados se você está pedindo para São Francisco, Santo Antônio, para o seu anjo da guarda, não importa para eles. Importa eles realizarem o bem. Eles têm outra compreensão, né, além de nós. Nós, ele não pediu para mim. Para os espíritos superiores não tem isso. Você pediu, tem o mérito, eles o fazem. Porque eles sabem que eles precisam plantar o bem, eles realmente têm certeza, eles precisam plantar o bem para colher o bem. Então não importa quem ajuda. Este é o conceito superior. Imaginem nós, né? Humanos, que muitas vezes fazemos alguma coisa só para aparecer mesmo. E tem que saber que fui eu que fiz, né? O conceito é totalmente diferente. Ao orarmos, podemos usar palavras nossas, simples, vindas do coração. Não devemos dirigir as nossas preces, como algumas pessoas fazem, aos nossos familiares falecidos, porque esses podem não nos poder ajudar e ficam naturalmente preocupados. Às vezes você ora para um familiar falecido, ele está pior do que tu. E a gente imagina porque está lá no mundo dos espíritos. né, que ele possa vir ajudar. Então, às vezes está em um estado de recuperação e você está pedindo ajuda, deixa ele se recuperar. Então, ore para Deus, de uma forma geral, aí você vai ter de quem realmente pode auxiliar. Então, é errado, ah, meu pai me ajuda, tal, não sei o quê, minha mãe. Se eles estão pior do que tudo, de repente, né? Por quê? Às vezes a pessoa que está aqui, parece uma pessoa comum, não aceitou a morte, está revoltada e está numa situação ruim lá. E você vai pedir ajuda ainda. Então não se deve pedir ajuda a familiares, se deve pedir a Deus, de uma forma geral. Né? Aconselha também a leitura do Evangelho, né, como uma forma de orar. Nós aconselhamos aqui muito o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, mais adiante, diz assim. Quantas vezes nos pegamos perguntando o porquê do sofrimento ou da situação difícil que enfrentamos? Claro, nos julgando bons, nos julgando que fazemos o bem, que espalhamos as boas novas, que evitamos encrencas, e mesmo assim, parece que o mal nos persegue. Por quê? Quantas vezes nós nos julgamos, né, que estamos aí fazendo o melhor, que agora sim, que estamos crentes, né? E as coisas podem não acontecer como a gente imagina, e a gente diz, poxa vida, né? Como é que pode? Eu sei que teve pessoas que deixaram de vir à Casa Espírita porque começaram a vir à Casa Espírita, disse, agora eu acreditei e tal, tal. Mas aí as coisas começaram a ficar ruins e eles deixaram de vir à Casa Espírita porque disseram, isso não adianta nada. Será que vir à Casa Espírita é o suficiente? Se você tem essa postura, é sinal que você ia à Casa Espírita só para resolver o teu probleminha e tchau. Não era uma convicção verdadeira. Porque se fosse uma convicção verdadeira, você continuaria. Você sabe aquilo que está acreditando, não é mesmo? Não quero dizer com isso que só os que vêm à Casa Espírita, né, realmente têm o melhor. Como disse, não importa a religião. Mas vejam, eu estou falando de questão de crença só. Né? Agora, por que isso não está legal e você procurou fazer o melhor? Imagina você há 15, 20, 30 anos, descrente, desesperançado, fazendo, desfazendo. Coisa assim, nem tão ruim talvez, mas jogando o tempo com a barriga, como a gente diz, né? E agora, 6 meses de preocupação, realmente de correção, e você quer que a sua vida seja uma maravilha. E daqueles 20, 30 anos que você foi levando, não colhe nada? Não é verdade? Então a gente não pensa nessas coisas que quer, só olha o momento que nós estamos vivendo. Tudo que você planta, você colhe, ceitil por ceitil. Quando? Deus sabe, não nós. Né? Agora a gente sabe que colhe quando está capaz de resolver o problema. Nunca uma cruz mais pesada do que os ombros possam carregar. Então diz assim, a resposta está aqui, ó. Invigilância, que é o vigiai. Quantas casas com sistemas de segurança modernos são assaltados? Quantos bancos com vigilantes aos montes são roubados? Imagine os seus pensamentos, imagine os seus atos. Como controlar a raiva diante do trânsito maluco? Como ficar tranquilo diante da pilha de dívidas? Como manter a paz diante de doenças que nos cercam? Como fazer oração com a barriga roncando de fome? Ou seja, a vida tem vários problemas que a gente não consegue controlar. E imagina que está controlando tudo. Mas ainda está cometendo coisas negativas. E por isso que as coisas também não acontecem de forma tão legal. Então, o conselho, ó, não saia de casa sem a oração fervorosa. Diz não saia de casa, mas é não acorde no dia, né? Não fique o dia inteiro sem fazer isso. Ou sem um agradecimento sincero, sem um pedido de proteção, não espere a dor te visitar. Use o atalho do amor. Não queira enfrentar o mundo sozinho. Peça ajuda aos homens lá em cima, aos superiores. Somos ainda muito fracos. Imaginem que nós mais ou menos nos preparamos para vir aqui realizarmos nossa missão e avançarmos. E em torno de 60%, 70% daquilo que nós nos comprometemos, não fazemos. Por diversos motivos. Então, se nós não pedirmos realmente ajuda, acho que nós chegamos lá e vamos fazer um balanço na nossa balança, para rimar, né? E nós vamos se decepcionar. Então, vigie-se. Quando a raiva chega, nós percebemos. E podemos evitar. Quando a bebida é servida, nós podemos dispensá-la. Quando as drogas são oferecidas, podemos recusá-las. Quando a esmola é demais, podemos desconfiar. Quando o gasto é demais, podemos controlar. Quando o amor acaba, podemos reaproximar. Quando o ódio se aproxima, podemos redobrar o amor. Quando a dor nos visita, podemos buscar ajuda médica. Essas são todas situações que sempre há uma saída, porque são provas que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia. E, ao invés de olharmos as saídas, bloqueamos e ficamos no problema. Este é o nosso grande problema. Quando a vida te escolher, essa é boa. Responda sim. No que é isso? No que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar limitado às coisas dos nossos conceitos. Eu tenho que ir além. Não é porque os outros mais ou menos se comportam assim, então eu tenho que me comportar assim, para ser adequado ao sistema. Eu tenho que ter coragem, que eu posso ser uma pessoa diferente, se eu tenho uma capacidade diferente, se eu tenho uma visão diferente, de ir além. É não copiar. É avançar, é atuar numa instituição, é ajudar crianças, né? Socorrer adultos. Conheci um amigo que ele tirou o tempo do sábado de manhã para ir fazer a barba e os cabelos dos idosos no asilo. Eu achei espetacular. E não é espírita. Eu posso fazer uma coisa diferente. Tem tanta coisa para fazer. E não preciso ser espírita. Diga sim para a plenitude, para a felicidade, para o amor que lhe cabe nesse dia. Que conheça, que começa com uma prece, passa pela certeza da sua vitória e acaba com o sono tranquilo de quem não violentou a sua consciência. Orai para que o amor seja o vencedor. Vigiai para que a paz se estabeleça.